caos, carecimento pessoal, transgressão na compatibilidade do verso e a razão, que age como ferramenta pré-signição. Dados atualizados pro soldado que age cauteloso, grande paralisia sistemática, reforça a tática de novo na implacável saga que extraordinariamente se inicia. Vicia dissimuladamente em formas linguísticas malignas que vive entre o dom do paralelo incerto na mirolográfica do meu critério. Discernimento não pode ser afetado, de fato se distingue a verdade de um mundo fantasiado. Sem paradigma persisto na lei do protesto, futilidade monetária que atrasa o progresso. Saturação concentrada, problema cariação, cardiopatia congênita, crack, fornicação. Ninguém consegue desviar desse desfiladeiro. Nossos pecados não é de agora, vem do berço. E a probabilidade não é frase decisiva. Custo de vida segmentada e delineada pela orgia. Impressionante, confiante, sem lágrimas no meu semblante. Sangue por sangue, cante avance no bagulho imundo do submundo obscuro do vagabundo. Meu mundo é esse, então bem-vindo a essa mensagem de muito interesse. Na exumação pra estudo de craniometria, surdo enigmático pra cura da esquizofrenia, onde minha expressão é transformada em armas lendárias, que no movimento inigualável corta a coronária. Massa encefálica, alavanca, trabalho e não para, disciplinado pelo próprio princípio da luta, como discípula, meditando embaixo da chuva, que a concentração é a janela pra sabedoria. Lição usada e aplicada por mim todo dia, libertação da aura pura no sexto sentido, alcançada pela transfusão entre a mente e o espírito. Discípulo eu sou, mais um jogador que não foge à luta, condenado à paranoia da escritura, voltando com mais força, a jornada apenas começou. Rimas cortantes com agravantes, sinta minha dor. Mais um jogador que não foge à luta, condenado à paranoia da escritura, voltando com mais força, a jornada apenas começou. Versos eternos, além do que se imaginou. Modalidade Tai Chi, sincronia suave e mortal, vírus ebola musical, delinquência sonora que explora concretamente meu universo mostrado nas rimas. Descontrolado, sem metanfetamina, entorpecente não faz a cabeça de quem já tá louco. Ruas desertas, na cama o cheiro de mofo. Caralho, até parece que nessa pegada encontrei minha verdade, identidade, responsabilidade em frases. Ao mesmo tempo que vejo uma goma sendo demolida, meu pai falando merda, outra na encefalia. Aqui a arte é feita pra perturbar a ciência, quem tava tranquilo antes da minha existência. Só é digno da vida aquele que vai com ela pro combate. Bicho preguiça em forma humana, vai premodiares e morre mais tarde, fulminante, ataque epilético, esquelético, diagnóstico, rancor no cérebro incrédulo, vira pedra sem ver a medusa. Encarcerado na prisão da falcatrua, tô a pampa dessa merda, minha progressão nasceu da dor. Desequilibrado, assumido, manipulador, reator atômico, ambulante contra a tirania. 300 graus abaixo de zero, atitude fria, sem Santa Claus, camuflado com as ruas eu vou, botando meu plano em andamento, mostrando que eu sou mais um jogador que não foge à luta, condenado à paranoia da escritura, voltando com mais força, a jornada apenas começou. Rimas cortantes com agravantes, sinta minha dor. Mais um jogador que não foge à luta, condenado à paranoia da escritura, voltando com mais força, a jornada apenas começou. Versos eternos, além do que se imaginou.